o nosso tema de hoje, resoluções de ano novo. A gente fala bastante sobre os ciclos, né? Existem vários ciclos e a virada do ano é um dos ciclos. Nós, quando iniciamos um ano, nós nos enchemos de expectativas, como se a simples passagem fosse uma mudança mágica, deixando para trás tudo aquilo que não deu certo e abrindo as portas para tudo aquilo que nós desejamos. Pode ser que seja, vai depender do nosso empenho. Esse ano específico, ele nos traz 366 dias de novas oportunidades. No mínimo, 366, se nós marcarmos como dias. Mas dentro de cada dia tem uma série de acontecimentos que a gente nem percebe, porque muitos deles são repetições. Ontem aconteceu, anteontem também, e vem acontecendo sistematicamente, sem a gente muitas vezes perceber o que que aquilo ali traz como uma alavanca nessa mudança. Porque quando se fala de uma resolução, é aquilo que eu desejo, aquilo que eu espero. E falando em esperar, tem um termo que é a esperança. A esperança é o que move a nossa vida. Por isso que quando se inicia o ano, nós nos enchemos de esperança, desejando que esses dias desse novo ano, eles sejam melhores do que o passado. Não que o passado tenha sido ruim, não significa isso, mas a gente espera melhora. Então são oportunidades que chegam até nós simplesmente pelo amanhecer, nos dando a oportunidade de hoje refazer aquilo que eu não consegui fazer, aquilo que eu não entendi, ou repetir aquilo que foi bem feito. Oportunidades que a vida nos proporciona a cada momento, a cada novo dia. E essa esperança, além dela nos trazer esse impulso, como eu disse, da vida, ela vem carregada da energia que nós colocamos através desse ato, desse sentimento que é a esperança. Ela nos sintoniza com aqueles capazes de, nessa mesma frequência, nos auxiliar a buscar aquilo que nós estamos tentando, que é um novo aprendizado. O capítulo 4 do Evangelho, ele tem um título muito interessante para esse tema, que é: ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Palavras que Jesus proferiu num encontro lá naquele tempo. E aí ele diz: ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. O que que a gente tenta compreender através dessas palavras? Que para alcançar esse estado que todos nós estamos buscando, é preciso não nascer fisicamente de novo. Porque isso é simplesmente um processo natural. Se fosse só por isso, em cada novo nascimento, em cada novo ano, nós nos tornaríamos melhores. E não é assim. Mas o renascer, ele significa que nós possamos refazer. São, de novo, repetindo, novas oportunidades, novas chances, um novo recomeço, partindo de um ponto onde nós paramos. Nos convida para essa transformação, que nada mais é do que isso, né? Uma transformação que nós precisamos fazer. Quando nós olhamos o mundo, nós apontamos muitos erros, todos eles fora de nós. E queremos que esses erros sejam corrigidos, nenhum deles por nós. Nós não percebemos que tudo isso é um conjunto. Tudo isso que nós estamos vendo é um conjunto. E nesse conjunto tem uma parcela que é minha. Então, nesse renascer, ou nessa resolução, nesse desejo, o que que eu estou trazendo para colaborar com isso? A oportunidade surge, ela passa, ela vem. Eu posso muitas vezes não está consciente bem desse acontecimento que é essa troca e continuar sendo o mesmo. E manter da mesma forma que eu vivi o ano passado ou os anos anteriores. Posso? É uma opção? É uma escolha? É uma percepção de que está tudo bem? Que não cabe a mim fazer essas mudanças? Nesse momento, quando eu faço essa escolha, eu estaciono. Eu fico no mesmo lugar. Se eu não me proponho a melhorar, a me transformar, eu me torno estacionário. A vida continua correndo, os dias passando, e eu estou no mesmo lugar. Eu estou só observando, às vezes nem isso. Mas eu posso, mesmo que com pouca consciência disso tudo, eu posso desejar me colocar nessa marcha evolutiva. Eu posso desejar optar por fazer alguma coisa melhor, diferente, ou renascer, como ele diz, nascer de novo, aproveitar as chances que me são oferecidas todos os dias e fazer diferente. Para não ficar tanto no campo subjetivo, vamos dar nome ao que são essas questões que a gente a gente deve buscar transformar. Tem várias coisas que nós precisamos. Uma delas é melhorar a nossa paciência. A paciência é uma virtude cada vez menos vista, talvez, a gente poderia dizer, né? Porque o imediatismo do nosso dia a dia, ele nos deixa muito elétricos, muito à flor da pele. A gente quer as coisas, os resultados, não temos paciência. Mas a paciência é uma virtude que deve ser praticada para conseguir me conhecer e para ter com os demais. Extremamente necessário. Várias outras, como o controle do meu orgulho. O orgulho é uma chaga que a gente até às vezes diz assim, não, mas eu não sou uma pessoa orgulhosa. Mas ele se manifesta em coisas muito sutis no nosso dia a dia, na nossa maneira de se expressar. É uma vaidade, é uma inveja, é um ciúme, é uma prepotência. Se a gente vai listar, não cabe nas folhas de tantas que são as manifestações desse orgulho. E ele é o quê? O orgulho é uma contra da humildade. Então, quanto mais orgulhoso, menos humilde. E nós não vamos a lugar nenhum como seres se nós não invertermos essa balança, diminuirmos esse orgulho que nos afasta, que nos coloca num lugar onde nós não estamos, e aumentarmos a humildade, que é nos conectarmos, nos percebermos iguais. E tem outras, o egoísmo, que são os nossos apegos de todos os tipos, que nós temos que aprender a desapegar, sejam coisas materiais, sejam pessoas, seja lá o que for. Muitas vezes apenas conceitos enraizados que nos fazem fechar. Precisamos deixar fluir. Que mais? Caridade moral. Fala-se muito de caridade, de dar, suprir necessidades materiais. Mas a caridade moral, ela é mais difícil do que isso. Porque ela consiste em aceitar os outros como eles são. Quando se fala de aceitar, não significa que eu concorde com a atitude da pessoa. Não. Mas é uma escolha dela ser daquela forma, assim como é uma escolha minha ser como eu sou. E eu preciso aceitar. Não adianta eu querer enfrentar, porque é uma perda de tempo. Além disso, além dessa aceitação, nós temos que praticar outras virtudes. A paciência entra nessa caridade moral também. Os nossos relacionamentos todos, familiares, no ambiente de trabalho, no ambiente social, todos eles estão carregados de necessidades de nós rebaixarmos um pouco esse eu e olharmos um pouco mais a coletividade. Então, é o primeiro ato de caridade verdadeiro que a gente pode tomar. Porque muitas vezes o material, ele acaba sendo muito mais visível, mas menos verdadeiro. Além disso, as nossas diversas formas de violência que nós praticamos, não é só a violência física, que é mais visível também, mas a violência verbal, a violência por pensamento, a violência, às vezes, na própria postura que nós estamos nos colocando de uma forma agressiva perante os outros. Então, primeiro nós temos que perceber isso para depois conseguir fazer essa transformação. Então, a tal do autoconhecimento, da reflexão, do se reencontrar consigo mesmo para poder perceber o que precisa ser modificado. São várias coisas, mas um passo de cada vez. E para finalizar, né, nesse nosso desejo de coisas melhores, posturas melhores, é a transformação daquilo que eu faço para que possa crescer o ser. Hoje nós estamos nessa forma, nós estamos nesse mundo, nós estamos nessa encarnação, mas nós somos aquilo que passa, ou aquele que passa. Nós somos o espírito que habita um corpo nesse momento e que se manifesta através desse corpo, mas nós não somos o corpo, nós somos a essência. Então essa transformação toda que foi falada é dentro da essência. E tudo isso, ela começa a se manifestar de dentro para fora. Então, se nós conseguirmos um pouco que seja desse progresso espiritual, nós vamos manifestar ele em tudo aquilo que nós fazemos, nas nossas relações, nos nossos pensamentos, até nas coisas mais simples, que são a nossa alimentação, as nossas escolhas, os nossos pensamentos. Tudo isso anda junto, para a gente poder perceber o quanto é importante nós começarmos a ter um pouco mais as rédeas da nossa vida. E não deixar só a coisa, os dias passarem, né? Para que a gente chegue lá no final de 24 no nosso checklist lá do que a gente desejou, dizer, pá, eu consegui melhorar nesse ponto aqui, nesse outro aqui eu não fui tão esforçado, vou tentar no próximo, vou continuar insistindo para me tornar alguém melhor, um ser mais que tenha aprendido durante essa etapa da minha vida.